749 da OAS, pode abrir? 749, solicite diretamente ao centro agora, na frequência no 2590, alternando 13325. 251 com 3325, chama a receita 67, continua, obrigado, com serviço. Igualmente, bom voo. Na Grécia, e o Cicrano 74. É isso. Desculpa, Cicrano 73. Cicrano 73, cheque trem, chama a Torre Salvador na 118, meia dúzia. É um bom pouso. Alô, bom dia, web 5717. Web 5717, bom dia, subcontato radar decolagem, sobe ao 340, na presente voo Ileda, após Ileda Brick. Ileda, após Ileda Brick, web 5717, obrigado. Controle Salvador, bom dia, o Serra 35, ONA 7, paciente da Golf descendo para o ONA 60. 35, ONA 7, bom dia, aciona identificação, voo e pelo, desce para 4.000 pés, ajustado 1018. Voo a pelo, descendo para 4.000, 1018, Serra 35, Objeto 5898. 5898, bom dia, subcontratado da decolagem, Sabel 340, está presente o voo Leda para Leda Bridge. Leda Bridge, bom dia, obrigado, 5898. informação Golf, bom dia, Gol 995. Gol 995, bom dia, a senhora identificação, PSA050, na chegada Golf. 50 Golf, Gol. Jet 5797, chama em Recife, 12590, alternando no 3325. 3520, Recife, obrigado, Web 5797, bom trabalho aí. Por nada, bom gol. Valeu. 75898, chame Recife, 12590, alternando no 3325. Afirmativo, 12590, 3325, obrigado, 5898. Nada, bom voo. Bom trabalho, bom fim de semana. Muito bom dia, o Gol 1804, atendido o nível 180, controle de bom. 1804 da Gol, bom dia, sendo identificação, desce a 060 no perfil bom. Desce para o 060 no bom, Gol 1804. 5 no 7, livre de restrição à frente, desce para 2018, autorizado a sinal ILS, que você reporta estabilizado. Livre das restrições, desce para 2000, reporta estabilizado, X-Ray, da 35 no 7. Controle Salvador, Gol 715, da Gol. 715 da Gol, bom dia, sua identificação, desce ao 060 na Bonf. Identificou 060 na chegada Bonf, Gol 715. Gol 1995, desce para 2000 pés, ajustado 1018, livre final ILS XR, reposto estabilizado. 2018, Gol. Gol 1804, reautorizado 3000 pés, o ajuste 1018 está livre da restrição de altitude em Pelô. Gente, desce para 3000 pés, 1008 ajustado, livre das restrições, descido Gol 1804. Da 3597. Então, 3597, complete final, chame agora a Torre Salvador na 118612. 118612, bom dia. Bom dia, bom pouso. Certo. Salvador, Gol 897, bom dia. Informação, Golf. 897, boa, bom dia. Acione a identificação, desce ao nível de voo 80 na chegada Bond. 80, 080 na Bond, Gol 897, identificado. Cento e 18.6, uno no 8.612. Salvador, alça cargo 6570. Uno 804, desce para 2.018, livre final IRS, XR, repasse estabilizado. Desce para 2.010, Gol 1804, no 0.08 ajustado, repassará estabilizado, IRS, então no 0. Gol 1795, livre de restrição, desce para 3.000 pés ajustado, 1018. Com 1018, 3.000, sem restrições, 1715. Controle Salvador, abre-se a cargo 6570. Abre-se a cargo 6570, bom dia, sendo identificação, desça para 4.000 pés, da presente voo do ITAP. 4.000, direto ITAP, informa também que perdeu contato com o centro Recife. Ciente, o senhor assinando identificação ou o Centro Recife está ciente do seu contato com a Rádio Consolador? Seja sancionado, obrigado. Estabilizou o Gol. 995 da Gol, complete final, chame agora a Torre Salvador na 118.612.